Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, podemos pensar que o Senhor nos quer fazer sonhar, quer nos ajudar que tenhamos em vista a meta para a qual nos devemos encaminhar, o céu. São Paulo, na segunda leitura, dizia-nos: a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, onde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Depois acrescenta que o Senhor transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso. E sentimos-nos convidados a meditar, tanto na primeira leitura como no Evangelho, à luz destas sugestivas palavras de São Paulo. Eu gostaria de dar um exemplo um pouco tosco, mas que talvez possa facilitar a compreensão do que a seguir diremos. Com as atuais regras da circulação, seria possível que uma pessoa entrasse numa rotunda sem semáforos, essas que não têm semáforos, e passasse a vida a girar à volta da rotunda, como tem sempre prioridade, os outros tinham que parar, e a pessoa pode sentir-se feliz por não parar, ela tem sempre prioridade, e vai andando e dando voltas, a seu belo prazer, ou até que acabe a gasolina, ou até que haja algum acidente, algum choque. Pois esse risco, que repito, é um absurdo, mas poderia acontecer-nos a nós se nos esquecêssemos da nossa pátria, que está nos céus, que é o céu. Poderíamos ficar num mundo claustrofóbico, fechados em nós próprios, nas nossas coisas, nos nossos interesses, nos nossos trabalhos, sem olhar os outros, sobretudo sem olhar a Deus. E aconteceria que, no final, quando acabasse a gasolina, estávamos na rotunda e não na nossa pátria, para onde nos deveríamos ter encaminhado. Pois Nosso Senhor sabe que esse risco de deslumbrar-se com esta certa autonomia sem sair da rotunda existe, e o Senhor não quer que fiquemos presos àquilo que vemos, embora certamente temos que contar com isso. Até porque as coisas boas desta vida, que são muitas, podem fazer lembrar-nos da nossa pátria definitiva. E é bom que assim aconteça. E seria mau também que, quando, porventura, num período da nossa vida, está tudo a correr bem, nos esquecêssemos, né, que estamos de passagem. Que é muito importante, todo este tempo é decisivo, mas é uma rotunda, se olharmos para a eternidade a que o Senhor nos convida a estar. Pois na primeira leitura, o que faz Deus com Abraão, já depois de lhe ter pedido que saísse da terra onde vivia, abandonando as suas seguranças humanas? Deus, diz o livro do Gênesis, levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. Assim será a tua descendência. Deus fala o sonhar, né? A realidade não era aquela. Não tinha filhos naquele momento. Iria ter, sobretudo iria ter o filho da promessa, Isaac, mas Deus fala o sonhar com uma descendência numerosíssima. Não haverá, mas pode sonhar com ela, pode sonhar com essa realidade. Deus promete-lhe, quer que Abraão tenha essa segurança, a segurança de que um dia alcançará a terra prometida, um dia terá uma descendência numerosíssima. Não haverá aqui na terra, mas graças à sua lealdade, o Senhor dá-lhe-á essa descendência. E até o diz de uma forma, digamos, solene, através da aliança que estabelece com ele, tendo por meio um sacrifício que, de alguma forma, valoriza, assegura, relembra, materializa, né, essa aliança espiritual entre Deus e Abraão e o povo escolhido. Nós não temos essa experiência que teve Abraão, Mas para sairmos do nosso círculo fechado, temos um meio extraordinário, a oração. A oração, o diálogo com Deus, permite-nos sair do nosso mundo claustrofóbico para um mundo real, onde Deus é o protagonista. Sem oração, não saímos da tal rotunda, ou se quisermos outros exemplos, de um túnel ou de um bunker, onde embora haja meios para sobreviver enquanto cá estamos, pois fazem-nos perder o verdadeiro horizonte da nossa vida. Só Deus, o Deus infinito, nos pode fazer sair de nós próprios e abrir o nosso horizonte a Ele e às grandes causas de todos os irmãos. No Evangelho, Jesus também quer que os apóstolos não só ouçam o que vai suceder no futuro, como de alguma forma possam tocar e ver aquilo que acontecerá depois da paixão e morte. O Senhor pretende que eles não fiquem presos àqueles momentos dramáticos, é o que verão, é um homem condenado, mas que olhem para além disso. Coisa que já sabemos, assim humanamente falando, parece que não houve grande êxito, porque eles de facto vêm-se abaixo. Vêm-se abaixo com a sua paixão e a sua morte, a paixão e a morte de Jesus. Mas certamente esse episódio da transfiguração tê-los ajudado a recuperar mais rapidamente a fé em Cristo. Sobretudo pensava em São João, né, que quando entrou no túmulo, viu as ligaduras e acreditou. Né? Não sabemos bem o porquê, mas até podemos fazer uma certa ligação com esta experiência que teve no Monte Tabor. Para que pudessem enfrentar melhor o drama do Calvário e para que combatessem a ideia daquilo que lhes surgirá na Sexta-feira Santa, de que a única verdade é a morte de Cristo na cruz, o Senhor permite que eles olhem para o futuro, ou melhor, que o futuro deixe até o presente, e vejam o seu corpo glorioso. Eles terão essa experiência de ver o além, de ver aquilo que lhes está destinado, precisamente num clima de oração. São Lucas diz-nos que Jesus sobe a um monte alto para orar. O Papa Bento XVI explicava isto muito bem. Esse é um evento de oração, a transfiguração. De alguma maneira, Jesus permite que eles penetrem, os três apóstolos penetrem na sua oração, um pouco mais no seu mundo interior, e também vejam aquilo que sucederá ao seu corpo uma vez que ressuscite. Pois tudo isto apela a que dediquemos tempo à oração, à conversa com Jesus, onde o Senhor nos abre a mente e o coração para aquilo para o qual estamos feitos. Estamos feitos sempre para mais do que os nossos sentidos podem captar de forma imediata. Aquilo que às vezes fazem as mães ou os pais, não é? Com as crianças à noite, ao contarem pequenas histórias aos filhos, sim, para que eles possam ficar sossegados por um lado, mas de alguma maneira também para os fazer sonhar, e em certo sentido há uma, mesmo que sejam histórias fantasiosas, têm como base verdadeira o facto de que o mundo real não termina naquilo que nós vemos. Há mais mundo para além disso. Jesus também nos conta histórias, mas histórias verdadeiras, e faz-nos relembrar, olha, a tua pátria está aqui comigo, está aqui nos céus. Pensa nisso, pensa em mim, pensa nos irmãos que também estão chamados a vir ter connosco. Caríssimos irmãos e irmãs, a Quaresma é um bom momento para aprendermos a estar com Jesus, sobretudo com este desejo que o Senhor nos abra, nos retire deste mundo claustrofóbico onde todos às vezes nos deixamos enclausurar. Eu já sei, imagino que todos vocês rezam quando vão de um lado para o outro e levam o coração de vez em quando, mas são necessários momentos exclusivos para Deus. E a Quaresma é uma boa altura para que nos perguntemos se damos a Deus esse tempo. Se subimos ao monte com Jesus, se lhe dizemos: Senhor, agora estou só para Ti. Não há outros, não há telemóveis, não há... neste momento estou só para Ti, para Te escutar, para Te falar, para Te dizer as minhas coisas e, sobretudo, para que Tu me digas as Tuas. Vamos pedir à Santíssima Virgem que nós também queiramos dar a Deus a oportunidade de nos abrir a mente e o coração. O arcanjo São Gabriel, quando aparece à Santíssima Virgem, fala-lhe do seu filho, de Jesus, que salvará o mundo dos seus pecados, o povo dos seus pecados, num horizonte gigantesco. É o Salvador, né? O Salvador da humanidade. Nossa Senhora, desde novinha, desde muito nova, desde este momento, pelo menos, tem essa consciência do horizonte da sua vida, um horizonte gigantesco. Peçamos a ela que nos convença a deixar que Deus nos abra a mente e o coração para nos centrarmos na nossa pátria definitiva.